E aí, rapaziada, é o Barão. Vocês pensaram que eu tinha desistido de jornal? Negativo. O problema é o seguinte, que ultimamente tô andando aí sem tempo, então pra gravar as paradas tá meio difícil, né? Mas pelo menos de vez em quando aí eu vou tentar fazer alguma coisa. Porque afinal tá foda, né, meu irmão? Eu tô aqui na rua saindo assim, aí chega um fã meu, para aí, Barão, não vai fazer essa porra do jornal? Quero ouvir, quero ouvir. Fala, ah, eu explico, beleza, tal. Vou andando. Aí outro fã me aborda, continua e pá, pá, pô, tá ficando chato, né? Então, tem que aí atender o pedido dos fãs aí, que tá ficando inconveniente já, né? E o pior de tudo, as minhas chats aí, que eu tenho milhares delas, tá ligado? Tão me recusando a me dar, porque eu não tô fazendo jornal. Aí é chantagem da brava, aí não tem como, né, rapaziada? Então, tem que voltar aí com o Jornal da Real. Começar o jornal aí de 2013. Até estreia uma musiquinha nova, não sei se vocês vão curtir. Eu acho da hora essa musiquinha aí. A abertura do filme Eu Matei Lúcio Flávio, do Jesse Valadão. Mas chega de conversa fiada e vamos começar o jornal aí. Primeiro de tudo, não estranhe minha voz não, que tô com uma gripe lascada aqui. Tá uma merda pra respirar, tá uma garganta esquisita, uma dor no peito. Mas foda-se, mesmo doente, tamo aí fazendo jornal. Primeira notícia, só de título de curiosidade, que eu acho bastante engraçado. Saiu aqui no dia 11, lá no G1 do Globo, que aquela mina lá que vendeu, dizem que ia vender a virgindade, né, sei lá. Ficou... Ela estreou no Carnaval Carioca, meu. Na segunda-feira, né, no dia 11, ela foi destaque do quarto carro alegórico da Estação Primeira de Mangueira. Porra, velho, sério, realmente a realidade costuma ser mais engraçada que a comédia, né, meu? Porra. A mina, pelo amor de Deus. Não, mas porra, primeiro que legal, né? Tu aparece na mídia falando aí que vai vender o cabaço, pá. Faz uma propaganda do caralho disso e no fim não dá porra nenhuma. Ou, sei lá, o cara que falou que ia comprar não comprou, deu fora, né? Viu que fez um péssimo negócio. E, porra, tu sai ganhando sessãozinha de foto, sai ganhando aparição de mídia gratuita aí. E agora vira até destaque de escola de samba, meu. Sacanagem. Esse Brasil só valoriza tranqueira, vou te contar, viu? Mas a coisa que é mais foda disso tudo, cara, é que, porra, a mina vai sair na Mangueira, velho. Caralho, velho, porra, essa piada, não é possível. Isso me lembra até na escola, que eu zoava um cara lá, que era igualzinho o Mussum lá dos Trapalhões, que quando ele queria ficar tirando os outros lá, a gente chegava e falava, ó, para com isso aí, tu não pode falar porra nenhuma, tá ligado? Tu mora na Mangueira, não sei se vocês sabem, mas acho que, se não me engano, o Mussum morava realmente lá no Morro da Mangueira. A gente ficava tirando sarro com esse cara, falando isso. Porra, tu mora na Mangueira, tu dança na Mangueira, tu senta na Mangueira, então você tem que ficar quieto aí, caralho. Fica quieto. Caralho, mano, a mina vai desfilar na Mangueira, vai sambar na Mangueira. Ela vai entrar na Mangueira, só que no bom sentido, né? Não é naquela outra Mangueira de US$1 milhão. Porra, isso é bizarro pra caralho, velho. Mas, porra, eu fico aqui pensando, eu acho que eu vou entrar nessa porra também, viu? Vestir de mulherzinha e tal. Fala que eu sou o Traveco Virgem. Tentar vender o meu... cabaço. Será que pode dizer assim, né? E vou tentar ganhar grana em cima disso, porra. Claro, eu pulo fora na hora que aparecer um comprador. E vivo aí uns tempos aí só aparecendo na TV. Me fazendo de Traveco puro e casto. isso é zoeira, hein, rapaziada? Vocês não vão acreditar nessa porra não, hein? De telover só basta uma rapaziadinha aí do fórum do mundo realista. Não, velho, sacanagem, né, rapaziada? Porra. Tu vê um monte de gente aí, pá, que merecia um destaque legal na mídia, que faz um serviço legal, e que quem dão destaque? Uma porra dessas aí, meu. Ô, puta que pariu, viu? É de fuder. Na dúvida, nem encosta. A maior escola de samba do planeta. Mangueira, no trem da emoção. Viaja na imaginação. Meu samba é Mangueira, é Jequitibá. Notícia aqui do dia 12, que saiu no site português aqui. Que é, feministas seminuas festejam renúncia do Bento XVI em Paris. Um grupo de 10 feminazes entrou na igreja, que festeja seus 850 anos lá em Notre Dame, cheio de turista, fiel, olhando lá, dando uma rezada, de boa, na paz. O que essas porra faz? Chegaram lá no meio do povo, né? Arrancaram as roupas, que tava de casaco de frio, né? Que lá faz um frio do caralho. E ficou lá de calcinha e mostrando as peitolas pra fora, no meio da porra da igreja, né, meu? Aí ficaram lá gritando, ai, papa nunca mais, vai embora, homofóbico. As integrantes, né, do grupo Fêmea impediram o filho do papado com slogans Papa Game Over pintado no corpo. Alguns fiéis que participavam das celebrações no momento do protesto deteram uns tapas nelas, né? Estavam tentando badernar lá, bater no sino da igreja e tal. Que estavam ali guardados, né, que eles iam instalar. Caralho, meu, ô. Tem que levar uns tapas, só tapa não, meu. Se eu fosse ali a fielzada, eu juntava uns 100 ali e partia pro linchamento. Que caralho, velho. Fala aí, rapaziada, não é verdade? Se chega do trem um bando de louco invadindo tua casa, querendo badernar tudo, chutar, cuspir, sei lá, fazer merda, não é ter total direito de dar uns, pelo menos umas porradas nos filha da puta desses? Claro que é. Que engraçado, né, que essa rapaziada aí fala que tem que ser tolerante, os caralho, mas essas porra vão lá, fica peladona dentro da igreja, desrespeitando o direito dos fiéis de fazer seu culto aí na moral. E o pior de tudo, que se os fiel chegar, pegar uns pedaços de pau e começar a sentar o pau, a porrada nelas, é violação de direitos humanos. Se bem que eu tô achando que a França merece mesmo. Esses Zé Ruelas ficam deixando essas merda acontecer, tem mais é que se tomar no cu mesmo. Mas aí eu fico imaginando, essas porras aí se dizem corajosas e tal, mas protestar contra muçulmano que é bom, nada, né? E pior que os muçulmanos, tá ligado como é que trata a mulher. Lá com eles, né, o bagulho é pesado, hein? E é claro que elas não protestam, que elas não são burras, né? Porque muçulmano é aquilo. Mexeu com eles, tá fudido, né? Que é o contrário dos católicos, ele ainda tem culhão, né? E não deixa que esses idiotas aí ficam badernando a religião deles. E eles estão mais do que certos, viu? Não é à toa aí que perigo eles conquistar a Europa inteira de novo, se a situação se manter do jeito que tá aí, né? Isso até me lembra uma coisa que eu até comentei nos jornais passados, um tempo atrás, que esse grupelho aí, né, foi fazer uma baderna lá num país báltico. E a polícia secreta local, polícia especial, não sei, que até se chama KGB ainda. Eles são tão fodas que ainda mantém o nome da polícia como KGB, hein? A moral. Pegou essas badernistas aí e deu tratamento VIP pra elas, né? Acho que a porrada comeu solta. É claro, né? Como um país pica grossa que é, não tem medo de porra nenhuma, mas ficou por isso mesmo, é claro. Afinal, vocês estão ligados como é que é, né? Seja na vida real, seja no âmbito das relações internacionais entre países, todos aqueles que agem como cafajestes sempre se dão bem, viu? Só vê a Rússia aí. A Rússia chuta mesmo o rabo de ativista gay, lá a fêmea não tem moleza, e vê se eles vão badernar lá. Acho que, pelo menos nisso aí, o pessoal do Ocidente devia aprender, viu? Porra! Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer, porra! Porra! É puxão de cabelo, é só tapa na cara, é puxão de cabelo, é só tapa na cara. Quem ganha o prêmio é combate, leva meu piro pra casa, é puxão de cabelo, é só tapa na cara, é puxão de cabelo, é só tapa na cara. Quem ganha o prêmio é combate, leva meu piro pra casa. E essa música, tá ligado? Vai pro Buriti de plantão. Aqueles caras que se acha bonito demais. Fica se olhando no espelho e se paquerando, quer dizer, paquerando ele mesmo, paquerando ele próprio. Isso não pode. Tem que ser bonito. Pegando alguém, não sendo pegado. Porra, agora eu tô com uma notícia aqui do dia 14. Ridícula. Ridícula, caralho. Nojento. Saiu no site Vila Mulher da Terra. Ponto A, o ponto G masculino. Muito já se discutiu sobre o ponto G e hoje é certo que ele existe, mas não são apenas as mulheres que possuem um ponto certeiro para o estímulo sexual. Segundo o diretor do Instituto Paulista de Sexualidade, Oswaldo Rodrigues Júnior, a região da próstata pode ser considerada o ponto de prazer masculino. Boiola! Ela pode ser alcançada através do ânus, estimulando a parede retal contra a próstata, explica. E aí, rapaziada, vocês querem testar pra ver se é verdade mesmo? Eu não tô afim, não. Mas, rapaziada, não sei o que é mais bizarro. A matéria em si ou essa porra, uma matéria sobre prazer masculino saindo num site feminino? Porra, mas tá começando, né? Eu tinha visto na TV um tempão atrás um cara, né? Dando entrevista ali na rua, parou um cara e perguntou pro cara, o que você acha do homossexualismo e tal? E o cara falou um negócio muito genial. Ele falou assim, que antigamente ser viado era errado, hoje era aceito, e no futuro será obrigatório. E vai me dizer que esse cara não tá certo. Com essas leis aí que querem botar o gay como se fosse um ser superior e tal, tipo essas leis PL 122. Ou até recentemente nos Estados Unidos teve uns negócios que, cara, não lembro direito, que era assim, no exército americano no caso, que assim, os soldados que eram casados tinham muita vantagem sobre, assim, ganhar, além de ganhar mais, tinha um pouco mais de comodidades que os soldados solteiros. Eles podiam ir mais pra casa, acho que tinham privilégios na hora de receber baixa em caso de guerra e tal, entre outras coisas. Agora estão querendo estender isso pros casais gays. Porra, velho. Agora, que nem eles falaram, que vai acontecer muito, que de dois soldados são amigos mesmo, se juntar ali, ficar falando que é gay. Afinal, como é que vai provar que o cara é gay? Vai botar ali uma banca examinadora e os caras, ó, come o cu aí do outro pra ver se tu é gay mesmo. Lógico que não, né? E falaram que vai acontecer, é bem perigoso que vai acontecer essa malandragem, né? A maioria dos caras vão falar que são gays, se juntar ali e tal. Vão ganhar aqueles bônus, né? Que acho que os militares americanos dão bônus pra casais, tipo, pro soldado casado, né? E o que falou? Eles vão aproveitar, a soldadada lá que vai se fazer de gay vai aproveitar desses bônus pra viver uma vida mole, né? Enquanto os soldados solteiros vão tomar no cu. Cara, é ridículo isso, velho. Mas assim, né, voltando, né, a matéria, é assim que começa, né? Primeiro eles falam que não tem nada demais, ser machão e curtir levar umas dedadas no rabo, que chupar a rola vez e outra aí não tem problema, que é insegurança, achar que dá o butico aí interfere na sua masculinidade e tal, e papapá. Agora vem o cidadão aí falar que levar umas dedadas no rego aí é algo que faz aumentar teu prazer e que todos deveriam experimentar. Eu me lembro também naquele, de um artigo aí, naquele site ridículo lá do Papo de Homem, que deveria se chamar Papo de Boiola, de um maluco falando que tinha dividido a mulher com outro cara. Aí no final quase que o cara comeu ele, e o cara tava querendo que chupasse a rola dele, acho que ele botou na boca o pau do cara. Que bagulho nojento, velho. Aí o cara ficou todo confuso, que não sabia, e vai se fuder, né, porra. Eu realmente não entendo, como o cara ficou confuso, caralho. Porra, tem um cara peludo na frente de comer teu rabo, e tu vai ficar confuso? Não tem como confuso nenhuma, tem que sentar um soco nele, porra. O cara quer comer teu rabo, rapaz. Isso é estupro, porra. Vai entender o que passa na casa desses malandros, né? Aliás, esse papinho de boiola aí tem várias materiazinhas capciosas, deixando entender que liberar o rabinho não é algo tão gay assim e tal. E quem fica com preconceito com isso é porque é viado, né? Eu fico me perguntando se a rapaziada lá também já liberou o botão ou só fazer isso pra tirar uma onda dos imbecis que vão tentar, né? Filhas da puta. Mas fica ligado, rapaziada, que no futuro, tu, um cara heterossexual normal, provavelmente será humilhado aí pela mídia, pela sociedade, caso pelo menos não alegue aí que já deu rabo uma vez, né? Provavelmente virão pra cima de ti falando que o sexo, tanto entre homem e mulher, quanto homem com homem, não tem diferença nenhuma. Aliás, esse papo aí de sexo com homem e mulher, e homem com homem não tem diferença nenhuma, era algo que um vizinho meu aqui, vizinho não, era um, não lembro se era um vizinho, era um conhecido meu, o filho da puta ficava falando isso, na época que ele era viciado, acho que era, não sei se era crack, cocaína, não sei, e acho que pelo jeito ele ia lá pro calçadão, né, fica lá se oferecendo pra comer uns viados, pra ganhar um extra pra comprar a cocaína dele, né. Caralho, as drogas é uma merda mesmo, né, rapaziada? Mas resumindo a história, você vai ser um troglodita retrógrado, inseguro, né? Caso não resolva dar o botão aí e chupar pica de vez em quando. E como muito idiota aí tem medinho de ficar feio perante os outros, logo vão começar a dar o... logo vão começar a dar o rabo aí, mesmo sem gostar, pra ficarem bonitinhos, né? Ficarem ligados nas novas tendências. Bem, graças a Deus, eu sou um troglodita, retrógrado, bastante seguro, viu? Nessas horas eu fico aí com o MC Cata. Pecado para o homem, todos sabemos que pecado começa com a raspagem da bunda, da perna e do peito. O pecado continua quando você dá palmolescência ou borracha fraquice, e o pecado se torna mortal quando o homem tem síndrome de eletricista, morre um homem e nasce um bofe. Quer ter síndrome? A gatinha quer um choque e o cara quer o fio terra. Os bonitinhos. Só sei que o bagulho é muito louco. Preste atenção e escute o que eu falo. Se os moderninhos estão virando viadinho, Barãozinho é ogro pra caralho, ogro, ogro, ogro. Ogro pra caralho, ogro, ogro, ogro. E caralho, de novo essa porra dessa França aí, ó. Essa matéria o rapaziada dos fóruns postou aí. Uma matéria que rapaziada aí do blog Conservadores Ateus trouxe. Acho que foi no, tá traduzido lá do Voice for Men, né? Mas não importa, o que importa é a matéria. Agora a França, né, eles proíbem tu fazer o DNA pra saber se o filho é teu. Ou seja, tu tá lá casadinho de boa, aí tua mulher dá a luz, sei lá, tu é um cara branquinho, normal, aí tua mulher dá a luz a um senegalês, lá, um negão, ou sei lá, um chinês, ou um cara com árabe lá, tipo, aqueles moreninhos meio amarelados, não sei como é que é o nome da cor da pele. Tu, branquinho, tem que aceitar. É filho teu, tem que aceitar, né? Porque na porra da França, eles não deixam tu fazer a porra do DNA pra provar que o filho não é teu. E até um dos... E até os testes de DNA são um bagulho meio que clandestino por lá. Olha que um dos laboratórios franceses que ainda fazem, né, esses testes diz sobre isso. Deve-se entender os riscos envolvidos antes de fazer um teste de paternidade, garantindo de antemão que o endereço de entrega não esteja sujeito à lei francesa. Na França, se você pedir um teste de paternidade através da internet ou por telefone, não apenas o envio pode ser confiscado pela alfândega, ou seja, estilo droga, né? Mas você corre o risco de pegar um ano de prisão e multa de 15 mil euros. A Seção de Assuntos Civis do Supremo Tribunal Federal tem competência exclusiva para receber ações filiativas à filiação. Mas o mais bonito de tudo é essa frase aqui, ó. Psicólogos franceses sugerem que a paternidade é determinada pela sociedade e não pela biologia. Ah, que filhas da puta, né? Até de sentar a porrada num desgraçado desse. Ou seja, então... Digamos aí que eu, sei lá, resolvo adotar uns 5 moleque. Beleza. Aí eu separo da mulher, né? E empurro a guarda toda pros moleque, pra ela, saio fora, sei lá, no máximo pago uma pensãozinha de merda. Aí falo, toma que o filho é teu. A mulher, obviamente, vai chegar e falar, porra, isso aí é adotado, tu que se vira. Eu simplesmente posso olhar pra ela e falar: negativo. A maternidade é determinada pela sociedade, não pela biologia. Cara, mas que bagulho nojento, velho. Isso lembra aí, né, aquela... essa história de... que a famosa pai é quem cria, não quem faz. É o que tá levando essa lei da paternidade socioafetiva aqui no Brasil, né? Pra quem não conhece, a paternidade socioafetiva prega aqui o quê? Se você tem um... convive lá com a mulher, é, sei lá, a mulher dá à luz a um filho que não é teu. Tu acha que é teu, registra, beleza. Ou... sei lá, tu é burro pra caralho, casa com a mãe solteira e assume o esporrada ambulante lá, né? Beleza, vamos dizer que você convive com essa mulher aí por uns 4 anos e se separa. No primeiro caso, por algum motivo, tu desconfiou lá que o moleque não era teu, afinal, então um cara negão e o moleque nasceu loiro, né? Tipo, pouca coisa pra se desconfiar, né? Mas aí tu faz o DNA e vê que o filho não é teu. Ou no segundo caso, tu sai fora da furada da mãe solteira e, obviamente, né, o esporrada desse cara, ele que assuma. Mas não, senhor. Segundo a nossa leizinha ridícula, se bem que não é bem lei, né? Isso aí é muito juiz que tá decidindo desse jeito. Como você criou por um tempo, aí vamos dizer, algum 2, 3 anos, logo, automaticamente você é o pai. Então... vai ter que cuidar, vai ter que pagar aí por pelo menos uns 18 anos, né? Ou seja, pica no teu cu, meu filho. Isso tudo, minha rapaziada, visa fazer com que o homem desista de formar família. Essa porra é planejado, caralho. Isso é engenharia social. Por quê, meu filho? Porra da família é a estrutura básica da porra da sociedade. Logo, se você quer derrubar alguma coisa, dominar, conquistar alguma coisa, o que você faz primeiro? Tu derruba a base. Qualquer arte marcial que você fizer aí, por exemplo, um jiu-jitsu, um judô mesmo, você depois não pode ver. O que, que os caras tentam visar o máximo ali no judô, por exemplo? Tu pode ver uma luta. Tenta derrubar a perna do cara. Eles nunca atacam em cima, eles atacam embaixo. E qual é a base da sociedade? Famílias, principalmente famílias grandes aí, com bastante ligações, pais, filhos, um monte de tios, vôs, primos, entendeu? Eles querem dinamizar, não, eles querem atomizar tudo, deixar cada um por si. Por quê? É aquele negócio, né? A união, além de fazer o açúcar, faz a força. Então, se você tá tudo desunido ali, é cada um por si... Fácil pro governo, pra esses grandes filhas da puta aí, esses empresarião gigante aí, que acha que pode mandar em tudo, tomar conta. Mandar em tudo, te fazer de escravinho. Entendeu? Isso aí não é um bagulho, erro de político, erro de cálculo, bobagem, que os caras... Não é bobagem, isso aí é um negócio mais planejado e... isso aí é tudo planejadinho e tá dando muito certo, como podemos ver. Pode ver aí que tem muito nego aí que não quer casar, eu mesmo, eu falo mesmo, eu não vou casar, caralho. Dificilmente, porque, porra, não compensa. Porque você pode ver, eles atacam em várias frentes, principalmente o homem, porque o homem que resiste às putarias, não é a mulher que resiste, é o homem que vai lá dar a cara a tapa, é o cara que vai lá... morrer, tipo, com fuzil, sei lá, com a espada na mão, lutando contra algum rei, algum governo, imperador, tiranão. E agora? Eu não tenho porra nenhuma por que lutar, pra que eu vou lutar? Deixa essas porra tomar, não é mesmo? Então, mais fácil pra esses caras fazer uma ditadura. Então, rapaziada, fica o aviso. Vocês aí ficam pensando, ai, isso aí? Erro de cálculo. Isso aí? É coisa que os caras fazem... sem saber, né? Faz uma cagada dessa. Isso não é cagada, caralho. Isso é engenharia social. Porra. Então fique esperto aí, caralho. Ó, tô outra matéria aqui que é ligada a essa notícia anterior. Do última instância do UOL. Gestantes podem recorrer à justiça para pedir auxílio financeiro ao pai da criança antes do parto. Direito pouco conhecido pelas mulheres é a garantia de alimentos gravídicos. Olha que eu já publiquei um artigo no canal sobre isso. Vou até postar o link aí no post que eu vou lançar, no post do jornal aí, no que vai sair no canal, pra vocês darem uma olhada, caso não viram ainda. Então, essa garantia dos alimentos gravídicos, né, pagos pelo pai da criança, ou pelo menos o suposto pai, para a gestante da concepção até o parto. O direito serve para custear as despesas durante a gestação, como alimentos, vestiário, exames médicos, transporte, blá blá blá blá blá blá blá blá. Garantidos pela Lei 11.804 de 2006 e instaurados em 2008, os alimentos gravídicos valem até o nascimento do bebê, quando então é convertido em pensão alimentícia em favor da criança. São requisitados à gestante algum exame que ateste a gravidez e documentos que comprovem o relacionamento mantido com o suposto pai. Atenção aí, quais são as provas? Fotos, e-mails, cartões ou mesmo prova testemunhal. Na maior parte das vezes, não é necessário apresentar um exame de paternidade. Olha só que porra. Bastando indícios de tratar-se do pai da criança. Resumo da ópera, ô filho da puta, miguxo. Isso aqui vai pro miguxo, filho da puta. Se você tem amigo que é miguxo cuzão, que gosta aí de ficar sendo mano vinagre, temperando pros outros comer, bota essa porra pro filho da puta escutar. Bota aí que eu vou dar uns tapas na cara desse desgraçado aqui, ó. Ó. Tu aí, aquele miguxão boiola que fica aí tirando fotinho abraçadinho com a tua amiguinha, fica mandando uma mensagenzinha comentando como é que ela é teu grande amor, como tu ama ela e tal. Fica ligado, filha da puta. Ela, além de juntar toda essa porra aí, pode arrumar muito bem umas duas ou três amiguinhas vadias dela e falar que vocês namoram. E aí fudeu pra ti, seu filha da puta. Por quê? No caso aí, sei lá, ela tá dando pra um cafinha aí, pro bombado, pro marginal da favela, sei lá, no pelo. O cara goza dentro, engravida, e o cara, lógico, né, vai sumir, e não vai querer assumir, né, otário. E o que ela faz? Ela usa essas provinhas aí que tu plantou, seu filho da puta, tu que criou, vai na justiça com tudo isso, leva essa porra lá pro juiz, e bota tudo isso no teu rabo, e tu vai ter que pagar. Resumindo, tu vai ter que pagar aí uns 6 meses, mais ou menos, por uma gozada que nem é tua. Mas não é sensacional, filha da puta? Tu nem comeu a mina e ainda vai ter que pagar o pato. Caralho, velho, isso é foda demais. Aí vem os recalcados de merda, né? As feminazes, as vadias, os miguxo mangina, os cavaleiro branco, tanto da matiz direitista, né? Como é que os caras chamam lá no fórum? É os ciúmes cons, né? Esses viado da direita também, esses viado da esquerda aí, que são cavaleiro branco de merda, né? Aí fala, ai, barão, tá muito mal. Ai, seu revoltado. Ai, você vê pilantragem em tudo que elas faz. Você acha mesmo que a menina faria isso com o amiguinho dela? Ela vai se fuder. Porra, você não sabe o ódio que eu fico com essa porra, cara. Que eu vejo filha da puta na minha frente falando isso. Tá de meter o tapa na cara, hein? Tapa na cara. Tipo, cafetão, pimp slap. Psh. Aí eu digo pra um filha da puta desses que ela só não faz essa porra por desconhecimento. Como até fala no fim da reportagem, ainda bem, né? Brasileiro geralmente é burro pra caralho e não conhece lei, graças a Deus, pelo menos nesse sentido, né? Então, o miguxo filha da puta, tu que tá escutando isso e ainda insiste ficar de miguxagem aí com vagabunda, depois toma uma dessas no meio do cu e fica reclamando que o mundo é injusto. Ai, como é que ela fez isso comigo? Ai, que não sei o que, injusto. Injusto, seu filho da puta, injusto é meu pau de headphone escutando Rebolation, é Rebolation, chão, é Rebolation, filha da puta, caralho, viu? Vou até botar meu pau aí escutando Rebolation porque não dá, ó, vou botar até a porra do meu pau aí de headphone escutando Rebolation, aí a foto, imagens inéditas. Botar aí o pau do barão bem duro aí de headphone curtindo aquele Rebolation aí. Pra meter inveja nos recalcados e pras minas pirar. Vou pôr aí no post, fica ligado. Imagem exclusiva. Imagem exclusiva aí pra vocês. Fica com inveja, caralho. Mas o que mais me fode nisso tudo, que não é só gente da real, mas já tem uma porrada de gente aí avisando. Friendzone é furada, sai dessa merda. Isso não leva canto nenhum. E os filha da puta não parece que escuta, que tem cérebro, sei lá. Mas que tem tesão em entrar em roubada. Vai entender, né, caralho? Se fuder, viu? Com essas e outras que eu sempre tô recomendando o cara, só comer e vazar. Sempre que possível, maquiar seus dados aí pra esses idiotas não te rastrearem depois em caso de merda, né? Seja tanto tu engravidar, ou ela inventa essa porra dessa elementos gravídicos pra cima de tu, né? Vai que tu tá comendo ela, fica pensando em namorinho e ela já tá dando pra outra aí na intoca, né? Vai que ela dá pra vários aí, vai saber. Aí essa porra engravida de alguém aí, não sabe se é de tu ou de qual dos quatro caras que ela tá dando. E aí, digamos que você tenha mais grana aí do que os outros. E claro, né, ela vai escolher tu pra pagar o pato. Até sair a porra do DNA, tu vai perder uma grana do caralho. Que poderia estar tá investindo aí, usando pra comprar uma coisa legal, gastando no puteiro, sei lá, caralho. Mas o importante é, ela vai roubar teu dinheiro. E tu não vai poder fazer nada. Também pode pegar essa porra de volta depois, meter ela na justiça e fazer ela pagar. Tu fica esperto, filha da puta. Sua sociedade joga pesado contra ti e não vai ter remorso de chegar pra te quebrar. Cabe tu aceitar essa realidade e começar a agir de acordo. Olho vivo, filha da puta. Só um bagulho aqui que eu vou comentar pro de final, né? Que é um bagulho engraçado pra caralho. Não é de arrancar dinheiro de otário, né? O feto é gente, o feto já tem direitos e tal. Isso é um bagulho que eu acho foda pra caralho, né? Você já é, o feto já é ser humano e tal, tem todos os direitos e que não sei o quê. Mas, na hora da vagabunda ir abortar porque não quer assumir a porra da responsabilidade, aí não. Feto é parte do corpo da mulher, meu corpo, minhas regras, tem que abortar, e o caralho a quatro, né? Mas feminazi e governo é um tipinho assim de filha da puta, né? Tipo, acho que deveria assim, pegar todo mundo do governo que apoia essa porra, as feminazi que apoia essa porra, botar em fila assim, botar o Brasil inteiro, assim, 180 milhões, sei lá, de pessoas do Brasil assim em fila e um por um e cuspindo na cara desse filha da puta, viu? Que eu vou te contar. O povinho filha da puta. Bem, rapaziada, vamos terminar. Ih, caralho, que mina que passou aqui, ó. Caralho, da hora, bundinha. Mas prosseguindo. Vamos terminando aqui o jornal, né? Teve um bocadinho de matéria aí. Não deu pra fazer legal esse dia, porque, porra, tá uma merda pra falar. Minha garganta tá uma merda, minha respiração tá uma merda. Tô todo dolorido, o corpo tá uma desgraça. Mas, temos que tentar, né? Mas é isso aí, senhores. Como sempre gosto de dizer, divulga aí o jornal, passe pros teus amiguinhos, passa para aquele teu amiguinho paspalho que é miguxo, que tem uma matéria de hoje aí que é especialmente voltado para eles. Quem sabe ele se toca e deixa de ser paspalho. Retweet essas porra, põe no Facebook, põe na puta que pariu, sei lá. Importante é divulgar esse bagulho. Que é foda. Todo dia aí eu tô negado escutando, gostando, pedindo aí, minhas fãs pedindo na. Falando comigo aí, toda hora eu tô com o Facebook aí, com o Ask, com o caralho A4 ligado aí, chega minhas fãs e pergunta, ei, Barão, não vou te dar mais, você não tá fazendo mais jornal. Então. Tem que fazer, né? Mesmo agora eu tenho que fazer pouco, eu tô sem tempo pra caralho. Tô estudando umas paradas aí. Tô fazendo outras coisas. Aí é foda, né? Come o tempo inteiro. Mas eu vou tentar fazer de vez em quando jornal aí. Que eu também me divirto fazendo isso. Eu confesso, me divirto aqui. Parece que eu falo nervoso os bagulho aqui, mas na verdade eu me divirto, dou risada. Fico imaginando os filhos da puta fazendo as paspalhice ali. Eu fico pensando, porra, como é que o cara é imbecil desse jeito, né? Mas é isso. Nossa. Nem sei mais o que eu tava falando. É uma tossida violenta aqui. É, mas é isso aí, rapaziada. Vou terminando por aqui. Então, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo Jornal da Real.